Metal do Arrocha. Pense na sofrência gostosa. Salve. Vem com o Geraldo Rodrigues. Se eu pudesse esquecer a você, só pra eu não ter que saber que você tá beijando um pouco mais. Parece que cê faz pra parecer, parece que quer me ver sofrer, parece que quer tirar toda a minha paz. Não bastou tudo que cê já levou, o que mais cê pretende fazer? Mas cê precisa, eu pedi por favor, pra me deixar viver. É que eu tô indo de garrafa pior, num grau violento, e você indo de solteira melhor, sem mim, 100%. É que eu tô indo de garrafa pior, num grau violento, e você indo de solteira melhor, em mim 100%, beijando de boa e eu pensando em abrir outra. De boa e eu pensando em abrir outra. Tudo Lima! Pense num sax chonado. Que cê já levou, o que mais cê pretende fazer? Mas cê precisa, eu pedi por favor, pra me deixar viver. É que eu tô indo de garrafa pior, num grau violento, e você indo de solteira